as cachaças aí, as cachaças aí, que eu não aguento mais essa solidão que me apavora. Do jeito que tá, vai me levar embora. Aqui comigo, amigo. Perdi a mulher que eu amo, pra mim serve feitiço. E agora, por aí jogado, sem saber o que fazer. Minha casa é um bar, minha cama é a cadeira que eu sento pra beber. Minha casa é um bar, minha cama é a cadeira que eu sento pra beber. Traz cachaça aí, traz cachaça aí, que eu não aguento mais essa solidão que me apavora. Do jeito que tá, vai me levar embora. Traz cachaça aí, traz cachaça aí, que eu não aguento mais essa solidão que me apavora. Que tá, vai me levar embora. Amigo, por favor, pega uma cadeira e sente aqui comigo. Mulher que eu amo, pra mim sabe feitiço. E agora eu vou por aí jogado, sem saber o que fazer. Minha casa é um bar, minha cama é a cadeira que eu sento pra beber. Minha casa é um bar, minha cama é a cadeira que eu sento pra beber. Traz cachaça aí, traz cachaça aí, que eu não aguento mais essa solidão que me apavora. Do jeito que tá, vai me levar embora. Traz cachaça aí, traz cachaça aí, traz cachaça aí, que eu não aguento mais essa solidão que me apavora. Do jeito que tá, vai me levar embora.